Oi, amor, que bom que você me chamou aqui. Vou te enviar minha chave Pix aqui embaixo. Quando fizer o Pix, me envia o comprovante, tá? Que já vou te enviar seu pack para você gozar bem gostoso. Se você quiser, eu faço videochamada também pra gente gozar juntinhos na ligação. Só de pensar, já tô toda molhadinha. Doidinha pra alguém fazer uma videochamada comigo. Olha a foto que eu vou te enviar.